Deus, o Criador de todas as coisas, é justo e benevolente. E nós, suas criaturas, tudo podemos daquele que nos ampara. Você é um ser humano perfeito. Fala, ouve e vê. Olhe num jardim as flores entreabertas e nunca as pétalas caídas. Contemple a noite, o fulgor das estrelas e nunca a escuridão da noite triste. Grave em suas pupilas o nascer da aurora e nunca os seus poentes. Retenha de tua voz risadas e canções e deixe as queixas de lado. Lembra o heroísmo das suas escaladas e esquece totalmente o prazer fácil das descidas. Olhe de frente o sol que existe em sua vida e esquece a sombra que te fica atrás. Não há nada que você não consiga fazer, nem coisas que não possa conquistar, desde que você realmente queira. Com muita vontade e determinação, sem preguiça nem nervos, com certeza você chega lá, porque é você quem escolhe o tamanho do seu sucesso. Você consegue. Vá em frente e lembre-se, olhar as coisas boas é a melhor saída.